Por um sorriso de criança onde for. Por um sorriso de criança onde for. Era uma vez um sonho de moleque, outra casa de show de maloqueiro, chacoalhando, ouvindo rap, segui. Só ideia forte na cabeça, eu prometi não desistir. Aconteça o que aconteça, eu vi crescer essa cena aqui. Vi vários sucumbir, quantos grupos pesadão cansaram e eu vi cair. Quantos mais ainda vão vir, achando que é mó mamão, que é tudo questão de imagem, maquiagem, produção. Não, meu trampo vai ser mais, meu sentimento é mais, mais peso, mais conteúdo, meus planos são muito mais. E se eu plantar nos corações essa vontade de rimar, que nem fizeram comigo quando vim incentivar. Ainda me lembro de escutar sons que vieram me mostrar que o caminho que a quebrada me ensinava era furada. Que o certo é trabalhar, minha família respeitar, rezar pra ter sabedoria de fazer o jogo virar. Essa essência, a meta, o motivo da corrida, a vontade de expressar o sentimento na batida, o amor pela cultura que deve ser transmitida pra que o rap te transforme e siga salvando vidas. Essa essência, a meta, o motivo da corrida, a vontade de expressar o sentimento na batida, o amor pela cultura que deve ser transmitida pra que o rap te transforme. Me siga salvando vida. Já tentaram me fuder, me corromper, me afastar. Sempre insisti em outra jogada pra ver o jogo virar. Olhos tapados não mostram a direção pra onde andar. Uns quer chegar a qualquer custo, o custo aqui é chegar. Cabeça aberta me conecta a um milhar de motivo. Minha memória que conduz a seta pra onde dá o tiro. Falador tem tipo nada em toda esquina que eu viro. O caminho é mais estreito a cada vez que eu respiro. Caminharei até cantar em nosso hino, doidão. E os meninos que tão comigo sabem bem pra onde vão. Mas e a meta é chegar, o esforço não é em vão. Valeu a quem colou na hora que faltou uma atenção. Eu vi sonhos virando pó quando faltou minhas palavras. E que meus risos da manhã vem das letras da madrugada. Eu faço jus ao imortal sem esperar a recompensa. Imortaliza em minhas obras quem nunca quis minha presença. Essa essência, a meta, motivo da corrida, vontade de expressar o sentimento na batida, o amor pela cultura que deve ser transmitida pra que o rap te transforme e siga salvando vida. A essência, a meta, o motivo da corrida, vontade de expressar o sentimento na batida, o amor pela cultura que deve ser transmitida pra que o rap te transforme e siga salvando vidas.